uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o bar, só de tênis no pé. Ela tem o brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. Ela tem o brilho que brilha mais que brilhante.